Obrigado por seu funcionamento, Janela Mandeira. 51, rapaz, tá? Ok, reporte quando totalmente pronto, tá, meu Deus, em quando? Paulo Salvador, bom dia. Azul Alfa, X-Ray Charlie. Azul Alfa, X-Ray Charlie, bom dia para o senhor. Azul Alfa, X-Ray Charlie, solicitando reboque do pátio 3 até a posição 01 do pátio principal. X-Ray Charlie, não aguarde para reboque. Ok, Alfa, X-Ray Charlie, não aguarde autorização para reboque. 075 chamando o centro Recife. 128 decimal 35. Mais negativo no 25 decimal 1. Né? Centro Recife, 12835, caso negativo, 1251, janeiro 6075. Informe Mike, prossiga. Bom dia, Gulf, informe Mike, precisação de reboque do remota posição 14 para Singue 8. Informe Mike, autorizado o reboque, reporte finalizando. Ok, cara. Confirmando a posição, Golf Informe Mike, vai para o Finger 9, ok? Ok, Finger 9 autorizado, Golf Informe Mike. Ok, obrigado. Paulo Salvador, bom dia. Azul Alfa, X-Ray Charlie. Azul Alfa, X-Ray Charlie. Confirma a posição, parte 3. Paulo Salvador, Azul Alfa, X-Ray Charlie, é, posição 2 Romeu, parte 3, até a posição 01 no parte principal. Alfa, X-Ray Charlie, utilizado inicial reboque, reporte para ingresso parte principal. Ok, Alfa, X-Ray Charlie, autorizado reboque até informar ingresso parte principal. Salvador, Golf, salve Mike, informa a tela de reboque, que agradeço o apoio. Gente, tu vendo no Golf, no salve Mike, bom dia. Autorizado para buscar para as taxas, né, meu Deus, com, né? Alfa, que foi Charlie, mas tem a posição parte 3, aguarde para continuar o reboque. Seguinte, Alfa, que foi Charlie, mantendo posição. Salve Salvador, bom dia, Alfa Vitor Papá. Alfa Vitor Papá, bom dia, prossiga. É, pedindo autorização aí para rebocar a nave que está no pátio 3, posição 4 Lima, para a posição 5 do pátio principal. Para iniciar reboque, Alfa Vitor Papá. Tá ok, aguardando. Mike Victorel. Mandou 251, autorizado o táxi e a parte principal do Tuxo Índia. Reporte no ponto de espera pronto para decolagem e ajuste no 0 no 5. Alfa Tuxo Charlie, autorizado a continuar o reboque até o ponto 01. Paulo Salvador, Alfa X-Ray Charlie, solicitando ingresso no pátio principal até a posição 01. Autorizado, Alfa X-Ray Charlie, autorizado. Reiniciando o reboque, autorizado até a ponte 01. Vitor Papa, autorizado, reboque até a ponte 05, autorizado. Sim, está autorizado até a ponte 05. Aviso quando estiver lá. Chile MDC1, autorizado a linha decolar na pista no 0, vento 180 graus, 12, né? Autorizado a linha decolar no 0, 625, autorizado. Decolo 5-1, controle em 20, décima 8, tamo ruim, bom dia. 08, obrigado, boa. Controle Salvador, boa, 6251, salvo. Salvador 5-1, controle nível 360 via Salvo 1, acione o código 5063, pressiona a mão. 5063, acionado 60. o término do reboque do Alfa Vitor Papá. Obrigado, muito bom dia. Alfa Vitor Papá, bom dia. Transfere, passo 280 para 150. Eu, 5973, acionei identificação via Valmed 1, desce para o nível 050. Via Valmed, desce para 050. Você pode autorizar o Itap na presença, senhor? Autorizado, direto Itap, Rio 5973. Obrigado, direto Itap, Rio 5973. Salvador, bom dia. Azul Alfa, X-Ray Charlie, comando o término de reboque. Bom dia, obrigado. Azul Alfa, X-Ray Charlie, bom dia. Na 6251, chama agora o Central Recife, 128.35 e alterna 125.1. Central 2835.251, obrigado por 625. 2776, sua identificação, chegada bom, fixa para 4 mil pés, sua ajuste 1095. Em 5973, está livre ao final do procedimento, desça para 2 mil pés, o ajuste 1095 e informe estabilizado. Ok, descendo para 2 mil, eu vou dar livre estabilizado, 5973. Bom dia, 3171, prossiga. Bom dia, prossiga. Salvador, tá 3171. Bom dia, até 3171, prossiga. Solicita em coordenação autorização nível 320 Guarulhos, assistente da Oscar. 71 tá pronto, cópia. Pronto para cópia, retificando nível 340. 320 pré-autorizado, guarde coordenação 340. Pode ser o 320, pode mandar. 3171, Guarulhos aprovado, nível 320, via Prisoluno 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 1-0, curva direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5107, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos nível 320 e apesar do 1-0 até Taubaté, decolando da pista 1-0 com curva direita, São Vono, depois Leda, Motiva. Transponder 5-1-07, controle Salvador 1-2-0-8-0, TAM 3171. Correto, portão 1-0, se pronto, puxa o pé, acionamento, TAM 3171. Vamos lá. Para descida, o Chiné 6225. Chiné 6225, desça para 4000 pés, o ajuste 90195. 4000, 6225. Rio 5973, está estabilizado? Estabilizou, Rio 5973. De completa final, Chiné 2, Salvador, 118, decimal 95. 118, decimal 95, Rio. Rio Salvador, bom dia, Rio 5973, está precisando final da 10. Sinal 973, altímetro no 0, no 5, chuva leve sobre o campo, pista molhada, recorte visual. 7, Rio 5973. Graus, com intensidade 15 nós e variando de entre 15 e 20 nós. Visual, Rio 5973. Rio 5973, pouso autorizado, pistão no zero, pista molhada, o vento 180 graus, com 15 nós, com 15 nós, atento a provável turbulência na curva final no zero. 7, Rio, livre pouso, 5973. 3, 10, 10, 10. Autorizado, 3171, chame táxi. 3, Solos 1-4, à direita, prossiga na minha escuta via Foxtrot Alfa, Kilo até o Pátio 3. No Pátio 3, prevista meia dúzia Lima, atento ao balizador. Foxtrot Kilo, na sua escuta, Rio 5933. Eu vou 976. 976, está no final do ILS X-Ray, desce para 2003, informe estabilizado. 2-1, primeiro estabilizado, ILS X-Ray, vou 976. Xanagua 225, número 2 na aproximação, desça via para 2003, informe estabilizado no final do procedimento. Ciente número 2, desce via 2003, informar estabilizado 625. Da 3171, pronto para o ataque com 201 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, Terra no Galeão. 71 PLB confirmando 101? Não, 201, 201. Piado 201. Delta 371, aprovado táxi, Apache 1, Índia, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro 10, 15. Altímetro 10, 5, vento 170 graus, com intensidade variando entre 15 nós, 15 nós e 17 nós, 17 nós, e provável turbulência aí na curta final 10, fique atento, reporte visual com o campo. Vente 10, 5, Ativou 9776, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero, pista molhada, o vento 170 graus com 14 nós, 14 nós. Vente, autorizado, pouso 10, voo 9776. Sou 9776, São Luís 23, à direita na minha escuta via Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette. Direita na escuta Foxtrot, Juliette, 371, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 170 graus com 15 nós, com 15 nós. Somente TAB, Federal 9970. Obrigado, TAB. Torre Salvador, frequência 118.95, Porsche 9225. 118.95, Porsche 9225. Torre Salvador, 9225. Minha chinama é 225, curto na aproximação, forma chuva leve sobre o campo, pista molhada. Vento 1.70 graus com intensidade entre 1.4 nós, 14 nós, a 1.7 nós, 17 nós. Continua a aproximação, reporte visual com o campo. Apesar de livrar a pista, então, agilizando, está 3171, na sua direita, via Taxway, pode ser via Charlie. Siga via Charlie e reporte ingressando no pátio 1 via Índia para efetuar 180.